4 mil pés. Ajuste na 0 na 5. Boa tarde, Gono 868. Gono 868, contato radar na decolagem via saída Fuca. Submantenha nível de voo 230. 230, Gono 868. Chama 258, solo 46, solo 219. 219, eu deixo aqui. Chama 258, boa noite. Alfa Kilo Parte 3, aumentar o sinalizador. Alfa Kilo Parte 3. Voo 1172, boa noite. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Sempre via Mari, desce ao 050, voo 1172. Estabilizado. Estabilizado, tá? 3398. Vai final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, uma boa noite, obrigado. Boa noite, bom pouso. O meu 28 posição aparece pra mim 5, Romeu. 3398, passando Serra Vitor 372, estabilizada Renave, final, pistão no zero. Do 3398, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 grau, 079. Autorizado pouso, pistão no zero, 3398. Ok, o Cole acabou de ligar, pediu para retornar para a posição 3 Lima. É possível um backtrack ou ingresso via Juliette? Pode fazer um backtrack aqui pela esquerda, aqui na parte 3, pode ser? Afirma, autorizado, a posição 3 Lima. Alterna 1, 2, 5, 4, 5. 3891, não posso tê-lo, vai ser a Vitor 366. Deixa para 2.500, peça em restrições. O final do procedimento é RNAV da Vitor 1, 0, reversibilizado. 3891. 3891, após pelo, foi servido 366. Autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposta habilitada. Outra 391, após pelo, vou servir 366, autorizado RNAV da pista 1-0. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, para o portão 7, está 3398. Turno 172, após a etapa, vai ser a Victor 366, desça para 4 mil pés. Descente, desce para 4 mil após o TAP. Saiu com intensidade baixa após o voo a qual, 366? Autorizado, após a etapa, isso é a Victor 366. Descente, obrigado. SAM 3891 no compartilhão do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 3891, boa noite. Boa noite, bom pulso. Sou no 172, desça por 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista, nós é responsabilizado. Cliente para 2500, autorizado final da RNAV, já lhe chamo, estabilizado. Salvador está 3891, outras 2 milhas, já Vitor 372, boa noite. 391 no pouso, autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 089. Salvador, pouso, pista no zero, está 3891. Já 3891 no pouso, autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 089. Autorizado, pouso, pista no zero, 3891. estabilizado o 1172. Voo 1172, complete novo procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado, senhorita, boa noite. 9-3-891. Boa noite, Torre Salvador, Gol 1172. Gol 1172, agora fica ali. Ah, escuta. Salvador, 3291, liberando, boa noite. 3191, Alfa Juliette, remota 112. Alfa Juliette, remota 112, 3291. Solo 05, libera direita, solo 121, solo 9. Não vai me livrar, vou com 972. Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para o 1-0. Charles Odomo, boa noite, sinal 524. Confirme. Boa noite, sinal 524. Poderia, por gentileza, dizer-nos qual é que é a saída prevista para o nosso voo, por favor? Qual seria a primeira aerovia? Nós temos Aron Jebit a Barzulo 44. Como de Lube? É só um dia, porque por gentileza. Momo de Lube, Mike Oscar, transição Delta Índia, Lima, uniforme Bravo. Senhora Alma, Momo de marcha, muito obrigado. Micro, siga. Sim, a gente confirma, é somente táxi. Gente, My Golf Mike chama o solo em 1219 para cópia. Boa noite, Mike, Golf Mike. Confirma a radial da saída. Estou autorizado, voo local Salvador, Salvador. Sobrevoo Madre de Deus. Inicialmente rumo noroeste, em coordenação com a torre. Transponder 0114, controle Salvador no 208. Uma autonomia e alternado. Sim, chame a torre para acionamento, que é legal no 095. Mike, Golf Mike, autorizado acionamento, chama táxi. Confirma somente o PAD, parte da bata? Aero, ciente. confirmar aí, confirma aí quantas milhas essa faixa no rumo noroeste do Grande Salvador? E a gente já tá pronto, táxi? Autorizado táxi até Papá, tem condições de decolagem a partir da Papá? A gente vai pra Papá pra decolagem. Golf Mike, autorizado a decolagem a partir da Papá, o vento no 00 graus com 07, nós chamamos a fala do solo, noroeste. Mais fora do solo. Mike, Golf Mike, já para o solo? Afirmo, para o solo. Gente, decolado aos 2:30, confirma sua disposição? Ainda não foi acionado que eu transpondo na repetidora. Ok, está acionado agora já vamos no 4. 3 milhas ao temporário. Gente, vai chamar o controle em 120.8, aciona 0114, por gentileza. Papapá, Mike, Golf, Mike, ciente. Não tem condições visuais, ajuste na 0 no 5, reposta iniciando sobrevoo em Madre de Deus. Papapá, Mike, Golf, Mike, confirma o tempo total de voo. Gente, dá 40 minutos da presença. Gente, grata. Papá, Mike, Golf, Mike, contato radar perdido, 17 milhas noroeste de Salvador, em frequência de prova, coordenação, teu regresso. Hotel Portugal 024, QNH 1015, request clearance. Air Portugal 021, Air Portugal 024, QH4, Lima, Papa, Papa Tango, First Airway, Uniform 044, after accordion of flight band route, flight level 350. Momo Departure, de loop transition, Delta India, Lima, Uniform Bravo transition, first turn to the left. Call code 5145, departure of the frequency 120.8. Salvador Cruz, é Portugal, 0242 Lisboa, via Momo, de loop transition, upper Zulu 44, flight level 350, call 5145. Departure frequency 120.8. Hold the back on ratch, coming ratch, push back and set up.